Por que que estamos rindo? Parece que nós nos reunimos pra vibrar com a desgraça alheia. Queremos só uma distração. Coloca esse ladrão na cadeia. Mais uma vez, o que é meu é de você.